Autorizado pouso 1-0. Autorizado pouso 1-0, 891. Sim, eu julgo que é 25, se enche o número 2 fazendo colagem e não tem posição. A 3 do 97, calma, bom dia. Bom dia. Patango, Zulúcia Hotel, prossiga. Patango, Zulúcia Hotel, autorizado. Desvio, alterno voo direto Barreiras, em condições visuais. O estimado de pouso é 1430, confirma? Completa a curva e faz o cruzamento sobre a cabeceira 1-0, ok? Sobre a cabeceira 1-0 e chame para girar a base, pistão 7. Completa a curva, cruzamento sobre a 1-0, repasso para girar a base, 7, pega o fiel. Faço o cruzamento aqui próximo à cabeceira 1-0, na escala da cabeceira. Sim. Abatando o Vitor Kilo Quebec, informe seu estimado de pouso em Feira de Santana. Está estimando feira para... 150. 1250, copiado, Vitor Kilo Quebec. Quebec. 3304, decolagem autorizada, pistão 10, vento 1, 30 graus, 10 mais. Decolagem, 3304. Via final 17, baixado, travado. Falar que é autorizado pelo pistão 7, vento 140 graus, 129 e fora do solo do vento. A porta era aí. Junker 25, autorizado alinhar e manter na interseção, pistão 0. Só 3304, decola os 30, chama o controle de GPS 120 decimal 8. 3304. Controle, bom dia, só 3304. Só 3304, bom dia. Contato radar, suba para nível de voo 360, após 2.000 pés, voo e elefa. Ok, 360, após 2.000 direto elefa, obrigado. Tá no solo, vai livrar, parte 4 e elefa. Mas como é que é que solo os 3.0, autorizado à direita, parte 4, estacionar sobre essa linha, né? Rocha, gira e base, fora final no 7. Vou já girar a base, repassarei final no 7, é água viosca. controle de frequência 120.8. Sierra Golf, Oscar, que é autorizado pouso pistão no 7, vento no 20 graus, 11 graus. Autorizado pouso no 7, Sierra Golf. Joker 25, bom dia, troca o seu transponder para 5225. Joker 25, 5225. Certo, agora sim, contato radar, cruzando 4.000 pés. Cruza para nível de voo 2190 via saída MEMA. Que seu solo aos 3-4, autorizado táxi, retorna até seu pátio, ao estacionar, fazer essa linha. Abatando o Vitor Quebec Center. Vitor Quebec Center, bom dia, 6250 do Xanel, informação Lima, projetado. Xanel 6250, acione identificação, via chegada do Med 1, desça para 4.000 pés, o ajuste no 021. 4.000 na projetada, obrigado. 3304, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Chama agora Recife 2. 6028-3304. Bom dia. Bom dia. É Patango, Rio Terceiro Quebec. Informo um tráfego na sua posição de 11 horas a 9 milhas, cruzando 5.000 pés em subida para o 065 no Romeu Nordeste, com Romeu Vitor 1-0. Quebec, gente, obrigado. Capatango, Zulu, seu hotel, controle. Já dá uma desculpa. Capatango, Zulu, seu hotel, confirme por quantas milhas irá manter essa proa? Já dá uma manter por mais 15 milhas. Gente, confirme o seu estimado de pouso em Barreiras, Zulu, seu hotel. Ao 1450. 1450, copiado. Da presente tem serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterne 126 decimal 0. Tomará centro Recife 125 decimal 45, alterne 126 decimal 0. Isso é rapaz. Patango, Rio Terceiro Quebec, desliga critério, ajuste Salvador no 021, me apresentei em frequência livre para autocoordenação. Obrigado, senhora, até daqui a pouco, Rio Terceiro Quebec. Controle do Salvador, com aquele cordial bom dia, com o Patango, Vitor Lindo e Juliette. Patango, Vitor Lindo e Juliette, bom dia. Mantenha-se em regras de voo visual, via corredores, no 1.500 pés, reporte Paripe. Passaram a Paripe com 612 a bordo e 0160 acionado. Vitor em 2. Gente, copiado. Poker 25, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. Salvador, está 3726, informação Lima, descendo a 150. Então, 3726, acione identificação, viu a chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050. Bomed 1, 050, está 3726. Autoriza a observada para o Júlio na presente? Papatango, Vitor Lindo e Juliette, autorizado. Direto para a Asa, tem quantos dias separam no meu país? Afirma que eu, cara. Sim, dois separam no meu país, direto para a Asa, o ajuste em Salvador no 021. 021, Júlio. Controle chinelo, eu digo zero. Prossiga. É possível considerar a instrução de 5.229 em ETAP? Tá falada. A restrição de ETAP, desça para 2.000 pés, o ajuste no 021 autorizado. Afinal, ele é sexo e reportabilizado. 2021, reportarei estabilizado, 6250. Chalé 6323, se aproximar a ponte de espera, pronto. Chalé 6323, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 140 graus 10 mais. Ali decola o Chalé 6323. Júlio. Repassando o Vitor Indo e Juliette, aguarde transferência. Júlio. Chama de colagem, eu chamo a meia, 3, 2, 3. 6. Mando, direto em TAP, então 3726. 323, decola as 49, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 208, bom dia, bom trabalho. Controle, como da Mãe Jorge, na 6323, passando Rio 1600, nação 1. Oxanã 6323, bom dia, contato radar, subiu para nível de voo 360, via saída São Bruno. Transmissão 1, possibilidade valida? Autorizado, direto Leda, chamé 6323. Direto Leda, obrigado, 6323. Tá passando o Vitor Indo Juliette, chamé Torre, frequência 118, decimal 95. 95, grato, Juliette. Sou Indo Juliette. Direto final LS Sui, chamé Torre, frequência 118, decimal 95. 18,95, 2A. E o pouso para prosseguir final no 7. Matheus, pode efetuar o 360 aqui na vertical da Remar, seu? Está autorizado, aproximar-se da Remar, iniciar 360 para espera no setor. Sente, Júlio. Bom dia, 3663, conta o ponto 0 da 1-0. 3663, ciente, mantém a posição. O 3726 vai fazer um pequeno desvio à esquerda para tirar uma formação, já retorna para o agitado. Ciente, então, 3726. Oxalé 250, autorizado pelo Sistema Zero, vem para 1-0-0 graus, 1-0-9, informa o tráfego sua esquerda. Na final da pista no 7, ele vai fazer espera, não interfere no seu pouso. Ciente, o 6250. Por gentileza, por cabeça em pata? 120 graus, 10 mais. 7. Azul 5-1-9-6 Strike Identity Clear Etap Descended 4000 feet, Grenade 1021 Grenade 1021 Final na 7, baixar para de fábrica, o Índia Júlio. Brilhante autorizado, pouso, pistão na 7, vento 120 graus, 10 mais. Livre na 7, Júlio. Poxa, Ryanair 6250, no solo azul 54, livre direita, chama 121, no decimal 9 só. Direita, solo 219. A 3663, autorizado, decolar, estima 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0 mais. A 3663, decola 56, chama o controle, frequência 120, decimal 8. Controle Salvador, muito bom dia, a 3663, passando 1100, na Tambo 1, não. Então, 3663, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 340, via saída São Lemão. 340, via Tambo 1, 3663. Estabilizou, 3726. 3726, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 11895, 3726. Salvador, tá 3726. Tá 3726, autorizado pouso, bicho no zero. Entrou no 20 graus, 10 mais. Autorizando pouso, pista 20, tá 3726. Mandou muito bom dia, papapá, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, autorizado a chamar a Chapão Taxi. Controle Salvador, muito bom dia, Luna 394, passando 160 para 150 restrito, perfeitura por médio 1, tendo a informação Lima. Luna 394, acione identificação, voo direto TAP, 47 da chegada por médio 1, desça para 4.000 pés. O ajuste no 021. Identificou, da apresentando TAP, descendo para 4.000 pés, no 021, Luna 394. Autorizado, Charles Serra, o meu táxi foi pronto para a decolagem da pista 17. Está sob contato radar, voo na proa de Coral e mantém a nível de voo no 00. Voo do Coral, mantendo uma terceira, passou 390. Charles Serra Romeu solicita a decolagem direta com proa norte. Autorizado, então, curva esquerda aí na pista, decola pro Anódio. O senhor tinha dito a rádio ideal na saída 121, não confirme o setor. Afirmativo, houve uma alternância agora no momento, precisamos decolar pro Anódio. É autorizado. Sim, está autorizado então, pro Anódio. O vento 120 graus, 110 nós, o Serra, Charles Serra. Charles Serra, meio decolando pro Anódio, curva na esquerda da 17. Azul 51-6, call power frequency 118.995. Salvador, boa tarde, bom dia. 094 da Gol, informação no ar. 1094, acione identificação. Voe direto TAP para interceptar a chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050. E TAP Bomed 1 050, 094 da Gol. Zero, wind 130 degrees, 10 knots. Transfer, plant, runway 10 to 51, Charlie Serra Romeo. Papá, papá, Charlie Serra Romeo. Mantenha-se em regras de voo visual, aqui em 510. Confirme o seu destino. Charlie Serra Romeo, que está com destino Conceição do Almeida, senhora. Conceição do Almeida, Bahia, afasta 45 milhas, Salvador. Frente, copiado, quando possível, informe sua cidade de pouso. Estimado às 14 horas no local. Tente copiado, reporte na 20ª milha, o Charlie Serra Romeo. Charlie Serra Romeo, reportará na 20ª milha, muito obrigado pela leitura. Tenha a posição, pode ver. Tenho, vou dizer uma situação. Pés, voando 394. 394, desça para 2000 pés. O ajuste no 021 autorizado. Afinal, ele é sexo e repassabilizado. 2000 pés, estou no 021 autorizado. Sexo e repassabilizado. Voando 394. Autorizado, né? Mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, gol 2171. Charlie Serra Romeo, está mantendo o nome do país? Negativo, senhora. Mantendo 1510 para a travessia da Bahia Todos Santos. Frente, tem condições de descer para no 1010, o Charlie Serra Romeo? Afirmativo, mantendo 1010. Frente, mantenha 1010, o Charlie Serra Romeo. Charlie Serra Romeo mantendo 1010, descendo para 1010. 1394, informa um helicóptero, Romeo 66, nessa posição de 207 milhas, rumo oeste, cruzando no 1500 pés, em descida para 1010. Está ciente, porém não tem o grito de queda, voa no 394. Romeo, fica atento a um Boeing 737, à sua esquerda, a 5 milhas. Cruzando 2.500 pés, descida para 2.000 pés. Vai reportar estabilizar na final do, da pista 1-0. Calicerra Romeo já avisou com o tráfego, vai manter a posição distante da, da referida aeronave. O 2171, decola 12, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 308, bom, agora 171. 4, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Torre, chama 218, decimal 95, bom dia, 193, 94, alô. Bom dia. Dia, Salvador, bom, 2171, decola perfil, salva 1. Voo 2171, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída Salvo 1. Aqui é o Salvo 1, é só 360, voo 2171. Como coordenar para o voo 2171, quando possível direto, Mótima? Voo 2171, sente, aguarde a coordenação. Positivo. O 1094, desça para 2.000 pés, o ajuste no 021 autorizado, afinal ele é destruído e após estabilizar. Pode estar estabilizado, voo 1094. Voo 2171 autorizado, direto Mótima. Vá no Mótima, voo 2171. Voo 32296, boa. Pan 3896, acione identificação. Voe direto TAP para interceptar a chegada Bomé de 1, deixa para 4.000 pés. O ajuste no 021. 021, 4.000 pés, voo de TAP, Pan 3896. Senhor Romeu, irá manter o número 10 até o destino? Sim, Matheus, senhora, vou... Negativo, desculpe, vou manter 1.500 pés até o destino. Pronto, estudo para o número 1.500 pés, só confirmando o estimado de pouso, no 4.002. Afirmativo. Gente, da presente tem frequência livre, o Charlie Serra Romeu. Muito grato, até o retorno. 394, Sola Zulu 6, táxi direito, chamou o Zulu decimal 9, chão. Táxi direito, 219, bora, 394. Bora, bola 699, 9.0, pronto. Bola 9, autorizado, linha decola, pistão 0, vento 30 graus, 109. A linha decola, bola 699. Zero 94. Zona 094, eu chamo a torre, frequência 118, decimal 95. Obrigado, bom dia, 094. Bom dia. 1 autorizado. Decora a zona 9, chama o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. A 1, ATR, 123, decimal 8. Recife 25, 1238, voo 2171. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Voo número 9600, nação, voo 9. Voo 1619. Contato radar, suba para nível de voo 360, voo direto Leda. Autorizado Leda, voo 1019 para o 360. Salvador, Azul 4207. Azul 4207, aciona a identificação, via chegada Bonfim. Desça para 4000 pés, o ajuste no 021. Via Bonfim no 021, Azul 4207. Autorizando direto Raíra. Direto Raíra, passou 39. autorizo o azul 4207 Voaduna. Azul 4207, mantenha o perfil número 2 na aproximação. Irá manter. Direita, chamou 21, esse é o nosso som. Direita 219, boa, 094. Tá, 3896, desça para 2010, o ajuste no 021 não autorizado, afinal ele é sexo e rei, responsabilidade. 1619, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, ATR 123, decimal 8. 251-238, obrigado, bom trabalho. Não, Michael, não. Você, Michael, não. Agora você tem pronto para decolar. Ok, ciente, mantenha a proa direto de Feliz Santana, proa norte, de forma fora do solo, vento 130 graus, 101.